crash or the panic's over you. Don't let me go, my fingers are gripped on you. We're moving slow, but you stay quiet, come be loose. what she told him. I'm alive again. all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistake, hoping that you'll understand. But baby, now

você conferiu Charlies and Fuller, Dancing on Glasses. Ed Sheeran, I See Fire. Bastille, Flaws. Jasmine Thompson, Think a Lot. It's a Music, Adventure. John Mayer, Free Falling. Remy Kasper, Losing You. Começamos a sequência com Blue Staples, We've Got To Be. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Invisível e impalpável. A música é certamente a mais maleável de todas as formas de expressão. Por isso é necessário muita responsabilidade. Qualidade musical é assunto sério para nós. Your radio. Your soul. Serving the universe. A hit after hit. Only the best. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Say, we'll never do this again. way with so many before, but this feels like the first time.